Essa frequência livre para informação de voo e alerta, chama o controle, chama o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Controle Salvador, emissão azul 2590, transcendo, tem a informação Foxtrot, passando a posição Coral. Azul 2590, contato radar passando Coral. Isso, para nível de voo 050, via chegada ao Médio 1. Descendo agora para o 050, na Médio 1, o azul 2530. Plano 230, informação de tráfego, 10 horas e 7 milhas, rumo sudoeste, passando agora o nível de voo 080 para nível 085. Charlie 208. Charlie 208, com 238. Batangote do Golfo Uniforme, informação de tráfego 2005 milhas. Rumo nordeste, passando agora o nível 1 do 2020-0050, um Boeing 737. Frequência 12288, alterna 12600. Recife 1288, 1260, para 3304. Romeu Serra Golf Oscar, controle. Prossiga, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar vai passar mais quantas milhas em Salvador? Tá mantendo o setor, já quase iniciando o regresso, Serra Golf Oscar. Sei, Serra Golf Oscar. Bruno 230, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ele X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, ele 16, reportará no INS X-Ray, 1.230. Essa 3663, pode esperar pronto, bom dia. Hoje o frequencial no 20 decimal 3. 5.2. Oscar Mike Eco, seu observado encerrado, 61 milhas, Nordeste de Salvador. Chama o controle, Aracaju, frequencial no 203. Bem, chama Aracaju no 203, Oscar Mike Eco. Meu nome é 250, aciona a identificação, desça para nível de voo 100, via chegada do voo médio 1. Autorizada a colar, está no zero, vento 1.50 graus, 062 é nóis. presente, iniciando decolagem no 0, 3 meia metros. Diferente daquilo, autorizado nível 065, ajuste Salvador 0 no mínimo. Na 0, cruzando 9.000 agora, teria condição de apoiar Duna na presente, senhora, para levar informações? Autorizado. Direita na Pro de Duna, então, Azul 2590, obrigado. Azul 2590, vista para 2.000 pés, destino 0 no meio, autorizado ele a X-Ray, reporte estabilizado. Com meio 16, descendo para 2.000, reportará estabilizado no X-Ray, Azul 2590, obrigado. Voo 1230, estabilizado, ILS X-Ray. Voo 1230, chama a torre em frequência 1118, decimal 95. 18, moço. 1895, repouso. Obrigado, 18, moço. Controle, bom dia, ultra 3663. 3663, contato radar na decolagem, suba para nível 340, boa letra. Direto Leda, 340, tá 3663. Chiné 6250, desça para nível de voo 050. Voo autorizado, pista no zero, vento 120 graus 079. Voos autorizados no 230. 3107. Básica Golf Uniforme, seleciona encerrado. Chama, para informação de voo alerta, chama Recife, frequência 1288, até 1260. Estabilizando X-Ray, Azul 2590. Azul 2590, chama a torre de frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom final de semana. Pode voar, Dendeu, tá 3663. São 3663, rua Leda Guarde, autorização do Centro Recife para voar Dendeu. Permanece na subida padrão. Controle Serra Golf Oscar para o regresso. Serra Golf Oscar, reporta ingressando Serra Lagos. Já está ingressando no Interlagos o Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, reporta a rotatória. Reporta Serra Golf Oscar. No 0 grau, 079. E pouso pistão no 0 para o azul 2590 graus. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia. Autorizado Electric Train, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, OTAN, 3896. 3896, tem uma identificação, desça via chegada ao Mediano para o nível de voo 050. 050, via pode voar, dona? 3896, mantém a via chegada. Mantém, 3896. Chama o Centro Recife, frequência 12835, alternão 1051. 835 ou 251, boa. Azul 2590, no Salas 45, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 2590, da Azul. controle, o Serra Golf Oscar pro Ceasa, visual com o campo. Serra Golf Oscar, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Golf Oscar. Alfa Romeo Victor em Zaquilo, serviço radar encerrado a 55 milhas. Noroeste, VR Salvador. Para informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. Toma da UV, toma da UV, agora frente, eu vou para o Zaquilo. Estou precisando, 6250. Chama a torre, frequência 118.95. 118.95, Vertical Ceasa, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, para chegar a final 17, vamos o tráfego a 8 mil da cabeceira. Ciente, o Serra Golf Oscar. Oi, Salvador, Oxené 6250, estabilizado em LS, aqui perdi no zero. Oxené 6250, ajuste no zero no meio. Tráfico avistado, todo autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 612 a nós, informo Charlie 150, na final da pista auxiliar, não vai interferir com seu pouso. Salvador, bom dia, Oxalé 6311, visual no tráfego da companhia em curso. Oxalé 6311, ciente. após o pouso do Airbus da companhia na pista 10, sou autorizado a alinhar e manter pista 10. Golf Oscar avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, 0629. Livre pouso no 7, é Golf Oscar. Fiz 89,5, desça para 2000 pés, registro no 0,6, autorizado, LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0,6, reportar estabilizado. 389. Salvador, 121, decimal 9. Direita, salve Salvador, 1219, Oceanando 6250. MA3, 111, autorizado decolar, pista no 0, vento 130 graus, 079. Decolagem na 0, MA3, 111. Chega o quiosco, salvo para 5-4. Autorizado o backtrack, taxi via pista, reposta livrando na Romeu. Capta data, né? Reposta livrando na Romeu, vou ficar. Na minha 3-1-1, decolado 5-4. Cheio de controle, Salvador. 1-2-0, décima 8. Na 6311, contato radar na decolagem, suba para nível 360 via saída São Bruno. Subindo a 360 via São Bruno, alguma chance de voar direto no monte? 6311, aguarde, inicialmente mantenha a via cedo. Mantenha aguardando, muito obrigado. Eu vou pior do que é o seguinte, estou na frente dele. estabilizado, tá 3896. 3896, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 385, 386. Salvador, bom dia, OTAN, 3896, já estabilizado, pessoal. Já 3896, destino 06. O avistado, pouso autorizado, destino 0, vento 150 graus, 079. Autorizado, pouso 10, OTAN, 3896. Sol 3896, no solo 01, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 1219, 3896. Telemia 311, chamo Centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. 12835251, 6319. O 1094, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada para MED 1. 050, por MED 1, voo 1094. Quatro permanece sob vigilância via BOMED 1, ele chega até o 050. E 16 o lixo permanece. Ele chega até o 50, o 04. Salvador, gol 2171, próximo ponto de espera, tá pronto. Gol 2171, autorizado a alinhar e manter, pistol 0. Alinha e mantém na 1-0, gol 2171. Gol 2171, reautorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 40 graus, 079. Ciente, a linha decola agora, 2171. Controle Salvador, o azul 2780, ciente da Golf, nível 170. Azul 2780, aciona a identificação e a chegada da BOMED 1. Reporta na propriedade descida. BOMED 1 para cabeceira 1-0, reportará para descida o azul 2780. 2171, decolada ao 08, chame controle Salvador, 120-8. Salvador, 1208, obrigado, bom dia. Falou. Controle Salvador, 2171, da Gol, decola. 2171, no contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, via Santo Sambo, 1. Sente, para o 360, via Sambo, 1, voo 2171. Só confirmando, pode voar, líder, o Sambo, o voo 2171. Foi 2171, autorizado, líder. Autorizado, líder, então, 2171, obrigado. Papa Romeu, já tem o Charlie, prossiga. Aqui, Charlie, no Berlim, para Aracaju, 090, sonado 5444, está cruzando a sua radial 310 a 65 minutos. Gente, então, Charlie, reporta livrando a Terminal Salvador. Para descida, o Azul 2780. Azul 2780, desça para o nível de voo 060. 060, 2780. Voo 094, desce para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, soma 096, reporte estabilizado, 096 da Gol. Quatro cita para sair TAP abaixo de 5000 com referência. Autorizado. Obrigado. Coreia 2171, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Afirmativa, vai chamar Recife 12835, alterna 1251, obrigado, bom dia. Rono 094, complete final de S-X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 095, obrigado. Azul 2780, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizada, final de S-X-Ray, responsabilizada. 2000 pés, 1096, autorizado S-X-Ray, reportará estabilizado, o azul 2780. E autorizado, pouso na 10. Corra 094, no solo azul 19, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direita, 1219, obrigado. estabilizado, ele é LSX-Way Azul 2780. Azul 2780, complete final LSX-Way, na torre, frequência 118.95. 118.95, Azul 2780, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, o Azul 2780, final do ILS, cabeceira 1-0. Azul 2780, ajuste 1-0 no meia. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0 vento, 1-60 graus, 062 a nós. Livre pouso, cabeceira 1-0, Azul 2780. 75 para 160, vai passar a Golf, dentro da Golf. Azul 4207, aciona identificação, autorizada a chegada Golf. Inicialmente desce até o nível de voo 100. É, autorizado Golf, está autorizado 100, o Azul 4207. O 4206 desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-6. Só se foi para o 4207, informação? Azul 4207, afirma. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-6. 4.000, 0-6.